Algumas vezes aqui não posso entender por que estamos vivendo em desunião com o irmão. Pois os homens se dividem, fazem muros ao redor das próprias vidas em prisão. Porque nem importar o rótulo que tem, se você crer em Cristo, pertence a mim. Unidos, pois, amemos uns aos outros, transformaremos nosso mundo. Não seja um lugar a mim, a cantar assim, minha irmã, irmão querido, juntemos nossas mãos na obra até o Senhor aqui voltar. Nada mais vai impedir-nos lado a lado caminhar, enquanto houver amor há de ser. Jesus é rei, pela terra soará, nações inteiras, todas hão de ouvir. Venha, minha irmã, irmão queridos, juntemos nossas mãos na obra até o Senhor aqui voltar. Nada mais vai impedir-nos lado a lado caminhar, enquanto houver amor há de ser. Tome minha mão. Senhor, aqui voltar.